Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso O que Reza a História. Um programa que, de tempos a tempos, vai pautando o que de mais importante vai acontecendo ou já aconteceu na nossa história. Recentemente falei-lhe. Recentemente, enfim, até peço desculpa por essa expressão, há 2 meses quase, falei-lhe na edição número 11 do Que Reza a História, especificamente do percurso da trajetória dos métodos de gravação, relacionado à altura com o plágio da cantora Shakira. Mas hoje vou falar-lhe de algo mais específico: a implementação do disco de vinil e da cassete. Na altura, quando vos falei destes vários processos de gravação, eu falei-vos das vantagens e desvantagens de cada um, por assim dizer, não é? Porque sempre se foi procurando uma melhoria nos métodos de gravação, fossem eles em mono ou em estéreo, fossem eles digitais ou não. Na verdade, há duas grandes revoluções que acontecem quando, em 1952 e em 1963, se implementa e depois se universaliza, se uniformiza o disco de vinil e a cassete com fita de crómio e plástico, respectivamente. No fundo, o disco de vinil já era uma ideia que vinha desde princípios da década de 1940. Sobretudo as peças clássicas continuavam a ter de serem cortadas em muitas circunstâncias pelo simples facto de que, enfim, não dava. Havia peças clássicas que demoravam cerca de 10 minutos e nem os 90 rotações conseguiam cobrir este espaço. Na verdade, eles eram de 90 rotações, ou seja, eram maiores, mas também tinham uma rotação mais rápida. No fundo, tinham alguns minutos extra, 7, 8, mas nunca chegavam até aos 15 minutos, por exemplo, o que impossibilitava que algumas das peças clássicas durassem pouco tempo. Elas tinham de ser encurtadas para se adaptarem à gravação sonora. Não obstante, o facto de que estas gravações eram em mono, estes discos não tinham a capacidade de serem estéreo. Estes discos eram discos gravados em mono, e assim teria de ser, não havia outra hipótese, não é? Mas realmente, até porque depois a gravação em estéreo, que começa no final da década de 40, mostra-nos que realmente a gravação em estéreo tinha grandes desvantagens para os discos de 78 rotações e de 90 rotações. Por um motivo ou por outro, o que é certo é que este estéreo espalhava ruído por toda ou seja, não apenas pelo centro, mas por todas as frequências, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, da gravação. E, portanto, a gravação em estéreo, não rotações, não 70 rotações, não foi, efetivamente, uma boa ideia. Depois, enfim, o disco de 70 rotações tinha esta questão de ser pequeno, não é? E também de ser, para todos os efeitos, mais frágil. Na verdade, frágil em que sentido? Ora, o disco rodava, é um disco mais sólido, de goma laca, não é? O disco rodava e a agulha tocava no disco para que ele fosse lido. Estas agulhas eram agressivas, arranhavam o disco, destruíam-no. Mas o que se pretendia agora era algo diferente. Na verdade, o que se pretendia era algo mais inovador, em todos os sentidos. Primeiro, o disco de vinil, que é uma substância mais maleável. Segundo, uma particularidade: a agulha que fosse ler o disco não chegava a tocar no disco, apenas a roçar, por assim dizer. Nem sequer chegava, era uma questão magnética. O disco, era, enfim, o disco era, como é que eu posso explicar? Ele rodava na mesma posição, ou seja, horizontalmente, rodava. Mas aqui a agulha não chegava a danificar com a sua leitura o disco. Tal não aconteceria. Claro que só quando há a implementação das agulhas de safira é que este processo, as cabeças de leitura de safira, é que isto se consegue. Mas até lá, isso foi apenas um projeto, não concretizável, por força dos elementos da natureza, certo? Pois bem, o disco começa a ser produzido, o vinil, em 1949. E ela é depois, começa-se depois a vender-se de uma forma mais uniformizada em 1952, com duas velocidades. Os discos mais pequenos, que para todos os efeitos continuariam a servir a maior parte no princípio de todos aqueles que lançavam 70 rotações, os discos teriam 45 rotações. Isso também provocaria um menor desgaste, já que o atrito era menor na cabeça de leitura e no próprio disco. Assim sendo, este 45 rotações teria espaço para uma ou duas músicas, mas, ou seja, uma ou duas músicas de cada lado, não é? E, tal como mostra 78 rotações, mas também teríamos outra vertente, que eram os 33.3 rotações por minuto, que eram discos maiores e que tinham uma capacidade de gravação que superava, inclusive, a média dos CDs atualmente. Explico-vos, um disco poderia chegar até a gravar 11, 12 músicas de cada lado? Ele tinha essa possibilidade, não é? A diferença é que digamos, não havia, por dizer assim, material para tantas canções, não é? Não havia, a não ser aqueles discos que eram os, como é que eu posso dizer, os discos que, as coletâneas, não é? Não havia, por norma, tantas canções, 23 ou 24, num só disco. Portanto, o que se gravava muitas vezes já era 6, 7 músicas num só disco. Num só lado, peço desculpa. Ora, entretanto, temos aqui a implementação do disco que acontece em Portugal a partir de 1954, o disco de vinil. Dou-vos um exemplo muito interessante com respeito a estes lançamentos, é que em 1953, no Brasil, a fadista Amália Rodrigues lança um álbum com algumas gravações históricas feitas no Brasil, mas entretanto esse disco nunca conheceu uma matriz em Portugal, tal porque ainda não havia discos de vinil à venda no nosso país. Ora, surgiu-se então aqui a questão, porque este disco de vinil poderia ter outras propriedades que eventualmente permitissem a gravação em estéreo. Também foi pensada essa questão quando do desenvolvimento do disco e também da escolha do material do qual ele iria ser feito. Deixe-me só dizer que a implementação do disco de vinil foi imediata, ainda mais rápida do que os 78 rotações. Na verdade, esse disco dos 78 rotações, o Gomalaca, com algumas melhorias, começou a ganhar terreno apenas 30 anos depois de ter sido implementado. Já o disco de vinil demorou menos de um ano para convencer os principais compradores de música. Os primeiros álbuns começam então a surgir em 1952. Ainda que alguns aventureiros se destinassem a lançar vários discos numa espécie de box set, simulando-se numa espécie de álbum com 4 discos, 8 canções, por exemplo, não é? Alguns artistas dos anos 30, 40, como por exemplo Louis Armstrong, fizeram-no. Eles não lançavam um disco hoje e um amanhã. Eles lançavam 4 de uma só vez durante um mês ou dois, por exemplo. Não é? Estou aqui a dizer a questão que fosse. A verdade é que estas gravações, depois num disco de vinil, faziam-se num lançamento único e num único CD, ou neste caso num único disco, peço desculpa quanto à questão do CD, num único disco. Embora também fosse compacto, no sentido de que conseguia armazenar várias músicas num só ou numa só camada. De duas faces, o disco de vinil, como já disse, rapidamente convenceu, e tinha então a tal vantagem de conseguir que se desenvolvesse a partir daqui uma gravação em estéreo. O estéreo começa a ser feito e experimentado a partir de 1953, mas ao contrário do próprio vinil, o estéreo demora mais tempo a cimentar-se, sobretudo pelo dispendioso que era. Gravar num canal único ou em vários tem, no estúdio, um trabalho técnico muito mais preciso, muito mais elaborado. E por isso mesmo, estas gravações em estéreo saíam mais caras. Para todos os efeitos, os discos também saíam mais caros. Mas o que acontecia a partir de uma certa altura e durante alguns anos era que muitos artistas, naturalmente os que tinham mais posses económicas, gravavam em mono e em estéreo. Para todos os efeitos, a implementação do disco de vinil com sucesso não eliminou a produção do vinil, do sistema de rotações. Mais ou menos o que aconteceu com o CD e o vinil mais tarde. Na verdade, discos de vinil produziram-se em 95, 96, 97, discos de 70 rotações, até ao final da década de 60. Neste aspecto, o disco de vinil competia, por assim dizer, com um outro disco cada vez mais moribundo. Ele servia sobretudo a países não tão industrializados, como o Reino Unido e os Estados Unidos, mas sim a países como Brasil e até Portugal. O disco de vinil chegou a nós em 1954, como disse, mas a sua implementação foi muito mais lenta. Portugal era um país pobre e estava a viver em ditadura, o que dificultou ainda mais a entrada de mercadoria estrangeira, por muito boa que ela fosse. Quanto, diria eu, quanto ao disco de 70 rotações, era gravado em mono e então o que acontecia era que muitos artistas gravavam a sua versão em estéreo, que colocavam num álbum em vinil, e a versão mono, feita especificamente para os 78 rotações. Nestes casos, a gravação mono requeria também ela um trabalho, mas o que também acontecia era que os produtores aproveitavam a gravação estéreo para depois a converter manualmente em mono. Daí, temos algumas gravações muito curiosas que parecem diferentes, mas no fundo são a mesma, apenas readaptadas. Ora, o disco de vinil foi um sucesso. Também na implementação do estéreo. E algo que na altura não foi pensado, mas depois veio a acontecer. A implementação do surround. Mais do que esquerda e direita, como acontecia nessas gravações, passou a ser importante distinguir se era em cima, em baixo, atrás ou à frente. E, para todos os efeitos, uma espécie de 360 graus, que mais tarde deixou de ser espécie para ser especificamente e concretamente 360 graus. O surround é isto mesmo. Como se a banda estivesse a tocar toda ao nosso lado. Uma espécie de 3D, mas em áudio. Isto conseguiu-se a partir de finais da década de 60 e nos espetáculos ao vivo a partir de princípios da década de 70. Na verdade, as gravações na década de 60, no princípio, de surround revelaram-se um sucesso, mas demasiado caras. Foi preciso embaraçar a tecnologia para que tal fosse possível comercialmente. Enfim, vicissitudes que falamos hoje no nosso Que Reza a História e que eu espero sinceramente que possam ter apreciado. Não ficou tempo para a cassete, mas pode o estimado ouvinte ficar descansado que na próxima edição do O Que Reza a História é disso mesmo que lhe vou falar. Até porque em 1963 a holandesa Philips criou um aparelho chamado Walkman, utilizado sobretudo nas fábricas. Este aparelho levou à uniformização das cassetes. Como é que tudo isto aconteceu? Vou contar-lhe na próxima semana, até porque, se é que já ouviram, muitos de vós não se lembrarão do que falei há 2 meses atrás. Fique bem ouvinte, boa noite e até à próxima quarta-feira.